2090. Venha ver, querido, a nova decoração da nossa casa. Mas são móveis do século XX? Exatamente. Os melhores móveis bonitos e duráveis. Comprei na Casa do Arte. Então você usou outra vez a máquina do tempo? Mas valeu a pena, não valeu? Claro que valeu. 1990. São 25 anos de estilo e bom gosto. Qualidades que, com certeza, ficarão por muito tempo. Casa do Arte, móveis e decorações. Avenida 9 de Abril 2243. Telefone 611-1358. Cubatão. Oferta da semana da Casa do Arte. Colchão de solteiro à vista, 5.900. Sofá 3 e 2 lugares à vista, 36.900. Aparelho de jantar à vista, 5.800. Não perca. Oferta da semana da Casa do Arte. Empresários. Temos certeza que você preocupa-se com a apresentação de sua empresa, principalmente quanto à limpeza e paisagismo. Para estes serviços, existe uma empresa voltada para o seu bem-estar. Cubatense Conservação Paisagismo Serviços. Rua Ângelo Rafael dos Santos, número 111. Telefone 614467. Esses são os responsáveis pelo sucesso da primeira de Cubatão. Edilson Nunes. Rodney Chidão. Reginaldo Pisa. Sidney Seca. Vinícius Calil. Cláudio Barazal. Paulo Porto. Edson Suave. Jorge dos Santos. E Douglas Gonçalves. E quem mais? Sucesso. Filhão especial. Axé Brasil. Foi assim. Frequência Livre. Momento Roberto As Carlos. 10 mais pedidas. Bons momentos. Poesia e música. Madrugada especial. Embalos da Serra As Noite. 30 mais pedidas. Ecologia na Serra. Let's dance. Sem dúvida nenhuma. A primeira de Cubatão. 88,7. Você sabia que, atendendo a antiga reivindicação da comunidade, o prefeito Ney Serra já iniciou as obras de construção do Hospital Modelo de Cubatão? Com capacidade para 250 leitos e modernos equipamentos e instalações, o Hospital Modelo tem sua construção garantida, uma vez que todo o dinheiro para a obra já está depositado em conta bancária. Além disso, somente em sua primeira fase, a obra dará emprego para 200 pessoas, atualmente desempregadas e cadastradas pela Prefeitura Municipal de Cubatão. Cubatão, exemplo de trabalho e seriedade. 5:02, uma boa tarde para você que está aqui nos 88.7 da sua Serra do Bona FM. Até às 8 horas da noite, o Vinícius Calil continua te fazendo companhia. Neste horário, a gente começa com o romantismo.